Meus queridos amigos, antes de retornar ao nosso seminário, é importante pontuarmos a alegria, a harmonia, a pacificação dos nossos corações pela música, pela arte espírita, pelas canções nobres. Tudo isso nos facilita muito deixar de lado as preocupações da vida cotidiana. Tudo isso nos ajuda na harmonização, na atração de espíritos que muitas vezes são trazidos pela música, por aquelas dúcidas vibrações de amor. Na questão da disciplina, muitas vezes temos sido talvez exagerados. Uma vez cheguei numa casa espírita e a pessoa me disse assim: meu filho, aqui nós só temos três regras. Quais são? A primeira, disciplina. A segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. E aquilo, de certo modo, me incomodava. Analisando a questão com um pouco mais de cuidado, vamos perceber que é muito interessante verificarmos, como a gente faz no direito, quem disse aquela frase, para quem, em que contexto, se aquela frase está de acordo com o artigo, com o caput, com a lei, se não fere a lei complementar ou a Constituição Federal da República, qual é o entendimento da jurisprudência, qual é o entendimento da doutrina. Pode ser um pouco mais baixinho, para que nós possamos, da melhor maneira, interpretar qualquer passagem bíblica, qualquer passagem dos nossos estudos. Quem sabe aqui quem disse essa frase, disciplina, disciplina, disciplina? O Espírito Emmanuel, às margens do açude, no primeiro encontro com Francisco Cândido Xavier. Mas Emmanuel falou para quem? Foi para nós, a humanidade? Ou falou para Chico? Para Chico. Emmanuel não revogou o mandamento maior do amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. É para Chico, porque Chico gera todo amor, toda bondade, toda renúncia. E se ele não tivesse disciplina, disciplina e disciplina, ele não teria dado conta de nos deixar 421 livros. Um trabalho, um exemplo,